medicina pra me emprestar? O menino aqui tá morrendo de febre. Ai, sabe Deus pra onde, pra fazer sabe Deus o quê? E agora vem me pedir ajuda? Eu não ajudo mulher da vida. Mulher da vida, não! Eu sou prestadora de serviço!